A melhor música dos anos 70, 80 e 90. E hoje vamos até àqueles dias em que os jovens, pelo menos alguns deles, andavam pelo campo e pela praia com aqueles rádios de mão de duas colunas, lembram-se? Uns radiozinhos da Sunny, outros da Crown, era a Crown? E outras marcas assim no género, levavam 4 a 6 a 8 pilhas cada um e tinham um som bastante jeitoso. É, eu lembro-me bastante bem desses mesmos rádios e uma das músicas que eu ouvia era Fotonovela de Ivan. Se não se lembram do nome, de certeza que se vão lembrar desta batida e deste som dos anos 80. Depois temos um sonzinho mais tipo Italo Disco, é verdade, temos Monte Cristo com The Girl of Lucifer. E finalmente a nossa Jukebox Love traz-nos uma música inesquecível, Phil Collins, A Groovy Kind of Love, a versão de um velho clássico da música romântica, porque os temas de amor, tal como o nobre sentimento, também são imortais. Feitas as apresentações, cá vamos então para o nosso desfile de canções na... Thank you. Jukebox. Anything you want to. assim tivemos na nossa jukebox de hoje dois dos sons dançáveis dos anos 80, Ivan com fotonovela, Monte Cristo, The Girl of Lucifer, e finalmente este slow que jamais iremos esquecer, A Groovy Kind of Love, na versão imortalizada por Phil Collins. Fica completa mais uma emissão da nossa jukebox. Já lá vão muitas e ainda muitas virão com certeza para recordar as melhores canções dos anos 70, 80 e 90. Combinamos encontro na próxima emissão. Jukebox.